Mas o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks. Com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com, tá? Aquela hora pra você dar uma relaxada, curtir seu rock and roll do jeito que você gosta, à vontade, deitado, tomando uma gelada, tomando uma cerveja, fumando um cigarro, tá? Não vai entender errado, não, pelo amor de Deus. Fumando cigarro, dando uma relaxada, enfim, do jeito que você mais gosta. Fica à vontade, porque eu tenho certeza que você vai gostar. A gente está continuando aqui com os hinos do Hard Rock e Heavy Metal, segundo a revista Road Crew, tá? Algumas bandas tocaram no outro programa, vai ser assim, tá? Porque eles escolheram duas, três músicas de um cantor, de uma banda, e é assim que eles fizeram. Não fui eu, já disse. O pessoal lá da Road Crew. Legal, hoje tem Black Sabbath, Queen, olha só, Judas Priest, Saxon, Tigers of Pentang, de repente você nem ouviu isso aqui, tem tempo, hein? Anos 80. Meatloaf, cara, esse cara é muito doido. Ele é ator também, é muito louco. Tem Ozzy Osbourne, CDC, Blackfoot, Scorpions, Manowar, Iron Maiden, Crocus. Bom, o resto você vai conferir comigo, tá legal? A gente começa com Black Sabbath, dos anos de 80, 1980. É 80 mesmo que tá aqui, cara? É 80 mesmo, cara. Então deixa eu corrigir. São os hinos do Hard Rock Heavy Metal de 80 a 95. Agora tá certo, tá? E esse álbum do Black Sabbath, acho que se não me engano, foi um dos primeiros com o Ronnie James Dio nos vocais, meu amigo. Tony Iommi na guitarra, Dizzy Butler na bateria, Bill Ward, Dizzy Butler no baixo e Bill Ward na bateria. Bom, a gente começa com Black Sabbath com Die Young. Vamos lá. Classic Rocks. We'll be right back. Aí, ó, Mr. Madman, cara. Mr. Madman é ele, é Ozzy Osbourne. Haja história desse cara, meu amigo. Meu Deus do céu. Believer. Olha, anterior, Meat Loaf. Esse cara é muito doido, cara. Meat Loaf é muito doido. É uma figuraça. Dead Region. Olha só. Dead Ranger for Love. Tá ok? Anterior, Tigers of Painting. Muita gente não conhece. Hellbound. Olha, Saxon. Hogan Ready. Judas Priest. Desert Plain de 84. Um dos melhores álbuns dos anos de 84. Com a formação quase original do Judas. Se não me engano, tava faltando o Joey Perry. Não tem. Tenho certeza. Bom, o Queen, pouca gente conhece o rock do Queen, cara. Quando a gente fala Queen, cara, lembra de Love of My Life, aquelas baladinhas água com açúcar, mas não é isso não, cara. Eles começaram fazendo rock muito bom. Esse aí é o álbum de 1980 também. Você tá ouviu, você ouviu aí, ó. Que letra é essa? Nossa! The Hero é o nome da música. E Black Sabbath, Die Young. Legal? São os clássicos do hard rock e heavy metal. A gente vai pro break e volta, sabe com o quê? Em CDC, meu amigo. Já, já. Classic Rocks. São os clássicos do rock, meu amigo. E a gente tá fazendo pra você aqui os hinos do hard rock e do heavy metal, segundo a revista Rolling Quill. Tem muita coisa boa. Você pode até discordar, porque eles fizeram a escolha. Cada um. Então, se você fizer 10, pegar 10 pessoas pra fazer a escolha aí, os 50 melhores hinos de heavy metal e hard rock. Vão sair 50 listas diferentes, cara. Não vai sair igual, tá ok? Bom, a gente começa a sequência. Bom, essa música aqui, cara, foi do ano de 82. Os shows do AC/DC tinham uma salva de canhão mesmo, não era efeito sonoro, não. Eram os canhões mesmo, eram detonados. E eles foram fazer um show na França. Quando começaram a detonar os canhões antes do show, antes dessa música, tá? Começou a trancar o vidro dos prédios, fugindo da vizinhança. É sério, eles foram proibidos de usar. Tanto quando eles vieram no Brasil, já não tava mais. Só tinha um canhãozinho no palco lá, mas o som era. Saía aquele barulho todo, mas o som vinha da mesa do som. É uma pena, porque aquele monte de canhões assim, dando tiro, ficou legal. Eu me lembro do 15 em 83 no Maracanã. Nossa, eu tava muito louco, meu amigo, meu Deus. Mas valeu a pena. Olha aí, ó. A gente vai começar com Fortunes About Rock, We Salute You, com AC/DC. Vamos lá. Classic Rocks. We'll be right back. in a metal way. We'll be right back. a banda suíça, cara. Banda suíça, Crackers. Eu já expliquei aqui que é uma planta alucinógena essa planta. Se fizer um chá disso aqui, meu amigo, você vai conversar até com a parede. É, trocar ideia com formiga, vai ser uma loucura, cara. Eu já vi, eu já vi gente conversando com formiga, rapaz. Já contei várias histórias aqui. Conta aquela história. Aquela do Tomoto? É, Tomoto. Do Tomoto foi mais ou menos. Não foi Crocos, não, mas foi chá de trombeta, meu amigo. Já deitou no meio da rua, a gente tá indo. Se bem que naquela época não tinha muito carro, né? Aí nós vimos um cara deitar na rua, nosso colega, né? Mas, gente, vamos ver o que aconteceu, né? Aí o cara, levanta aí, meu irmão, levanta aí. Você tá no meio da rua. Ele, não fala comigo que eu tô morto. Eu falei, ah, meu Deus. Bom, o único jeito é fazer o seguinte, ó, já que você tá morto, ô galera, vamos tirar o defunto da rua. Que ele deixou, cara. O cara deixou. Agora você vê. É mais ou menos por aí, ó. É alucinógeno, meu amigo, tá? Chá de trombeta, cogumelo, crocos, essa planta, essa aí. Não fala comigo que eu tô morto. Já, não fala comigo que eu tô morto, foi ótimo também, cara. Já tinha um outro contando formiga na parede. Não, coisas que acontecem, meu amigo. Loucuras que ficaram nos anos 70. Bom, seu Ray Crocos. Nossa senhora. Amor, como é que é o nome daqui? Não tô conseguindo nem ler o nome da música aqui. I'm on the run, isso mesmo, I'm on the run. Caramba, que letra, hein, cara. Bom, Iron Maiden clássico do Iron, The Number of the Beast, 666, tá? Dizem que é errado, que quando fizeram isso é porque tava invertido, que o nome certo, o número certo é o 999, não acredito. É, de jeito nenhum, é o número da besta mesmo. Bom, Manowar, Metal Days, Scorpions, No One Like You, olha, Blackfoot, mais uma do Blackfoot, é Gimme, Gimme, Gimme e AC/DC, Comfort Shows About to Rock, We Salute You, tá bom? A gente vai pro break e volta com Kiss, cara, não saia daí. Classic Rocks, Classic Rocks. É isso aí, você tá ouvindo aí os 100 hinos, não, lógico que não vai dar pra fazer os 100, né? 100 hinos do Hard Rock e do Heavy Metal, segundo a revista Rolling Stone. Cara, eu achei muito bom esse negócio. E tem lá também, depois a gente vai fazer, já disse, é os 50 melhores álbuns ao vivo. A gente vai fazer dois ou três programas com esse material. Você vai ver. Espera que você vai ver. Vem coisa muito boa por aí. Legal, nossa sequência tem Kiss, Blue Oyster Cult, cara. Nossa, isso é muito bom. White Snake, Kansas, Dio e Accept. A gente começa com Kiss, com War Machine, faixa do álbum Creatures of the Night. Vamos lá. Classic Rocks. Wanna Whenever I can. like a lamb to the slaughter, another sacrifice. Forgiving love to a woman with a heart stone cold as ice. I'm down on love, and I'm clean out of pain. I ain't no stranger to the crying game. Too scared to suffer, and too blind to see. But I play. Yeah. Everybody faces it. Now or later, you can't get around it. 'Cause it's human nature. And deep within the harvest heart, there is something there that knows. There's a hunger life can never fill. We'll be right back. Esse aí foi o Acept, a banda alemã Acept, se eu não me engano, o Udo e o Dio, se você preferir, ainda era o vocalista, não tenho certeza. É Hustlers and Wilds. Ó, Ronnie James Dio, Rainbow in the Dark, a minha música predileta dele, tá? Kansas Crossfire, o Kansas é uma banda progressiva, cara, fez muito sucesso com a música Carry On Away Your Song e aquela Dancing in the Wind, que é só no violão, que é linda, linda, linda a música, tá? Olha, White Snake com Victim of Love, Blue Oyster Cult com Burning For You, e essa é ao vivo, hein? Burning For You foi ao vivo. E Kiss com War Machine. Legal? A gente vai pro break e a saideira promete, não saia daí. Classic Rocks. Olha como eu disse que a saideira promete, que a saideira tem 8 músicas, cara. É tipo aquela saideira de bebum mesmo que não acaba, né? Desce mais uma, é a saideira. Uma das maiores mentiras que tem é a saideira. As outras eu não posso falar no ar aqui que... Enterro de anão. Não, tem a... Enterro de anão, Roberto Carlos de Bermuda. Nunca ninguém viu, né, cara? Essa é boa. O cara me falou outro dia, eu fiquei rindo 2 dias seguindo, cara. Roberto Carlos de Bermuda, realmente. É lógico que o cara tem uma perna mecânica, né, gente? Então, ninguém nunca viu. Agora a outra... O trabalho enobrece. Não, a outra eu não posso falar aqui, né? É. A outra não tem como. Não tem como. Mas é verdade, hein, gente? Se você pensou, é verdade. Diz pra mim, não tem ombro, cara. Fala sério. Deixa quieto. Gente, ó, a gente começa com Motley Crue e Vince Neil, Tommy Lee e companhia. Too Young to Fall in Love. Vamos lá. Classic Rocks. We'll be right back. Thank you.

Thank you. Olha, pra ser mais exato, essa música aí tem 30 anos, cara. 1984, é mole? É o Motorhead, cara. Lemmy Kilmister e companhia. E tinha que fechar com ele, né, cara? Brincadeira. Motorhead, olha, o nome da música é Killed by Death. Morto pela morte. Agora, como isso acontece, eu juro que só na cabeça do Leme mesmo, cara. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Bom, Metal Church, não sei se você conhece essa banda, se não conhece, tá? Se não conhecia, agora já conhece. Gods of Rot. Olha, teve também aqui o Wasp. A Wanna Be Somebody, Pretty Maids, de repente você não conhecia essa banda, Pretty Maids, é, Back to Back, olha só, Twisted, mais uma do Twisted Sister, I Wanna Rock, Metallica, Jump the Fire, olha só, Thin Lizzy, cara, olha, quanto tempo que eu não ouvia Thin Lizzy, The Holy War, e a primeira foi Motley Crue com Too Young to Fall in Love. Ok? Bom, a gente tá fazendo aí, ó, os hinos do Hard Rock e Heavy Metal, tá? São 100 hinos do Hard Rock e Heavy Metal, mas não vai dar pra tocar os 100 músicas, tá? A gente já disse aqui, ó, vamos fazer também 50 melhores álbuns ao vivo, gravados e lançados, tá? E tudo isso promete, mas outras coisas aí que no decorrer do programa, no decorrer do mês, a gente vai avisar pra você. Legal, chegamos a mais um final de um Classic Rocks, espero que vocês tenham gostado e você aí que vai sair logo mais à noite, continue ligado aí na riosulrádio.com, que vem aí o Flash House. É isso mesmo, Flash House, meu amigo, se preparar pra balada também, cara, roqueiro também curte balada, não vem com esse papo de, ah, eu sou roqueiro, não, para com isso, meu amigo. Eu sou roqueiro, adoro dance music, gosto de boate, gosto de uma discoteca, tá? Só que eu não tenho mais por aqui, esse que é o problema, não é mesmo? Bom, gente, ó, sabadão, como eu acabei de dizer agora, mais tarde, se você for sair, meu amigo, e for beber, não dirija. Classic Rocks.